claro e belo. Entre as nuvens te vejo, onde eu vou me acompanhas. Você já faz parte de mim, entre as flores e o mar. Sempre está a lembrança de nós, nós dois. Mesmo que siga te amando, ainda resta essa dor. Meu coração não entende, esse romance se acabou. Se acabou entre as flores e o mar. Sempre...